Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Com muita satisfação está no ar mais esta edição do programa Lux Esotérica. Um programa realmente especial, pois nesta noite, dia 10 de dezembro de 2010, está terminando o nosso curso de introdução ao esoterismo e à teosofia. Desde o nosso programa número 162, no mês de setembro, nós estamos aqui trabalhando os temas da espiritualidade, do esoterismo, da filosofia oriental, sempre buscando, ouvintes, falar aqui sobre a espiritualidade, evidenciar, ouvintes, nas nossas vidas, esse nosso lado espiritual. E hoje, ouvintes, nós teremos aqui um trabalho muito interessante. Trouxemos para vocês aqui um texto realmente muito inspirador e será um trabalho conjunto aqui com a Luciana Cristina, que está comigo aqui no estúdio da Esotérica FM e vai comigo fazer esse trabalho que finaliza esse curso. Então eu gostaria de dar o meu boa noite para a Luciana. Boa noite, Osmar de Carvalho, e a todos os ouvintes da Rádio Esotérica FM. E a Luciana realmente é uma pessoa muito especial, pois é uma teósofa, já foi presidente de loja teosófica e realmente é uma grande iniciada, pois além de tudo ela é minha esposa. Então realmente ela já está sendo provada realmente na espiritualidade e tem caminhado comigo por muito tempo nessas sendas da espiritualidade. Então, ouvintes, o grande objetivo desse nosso curso que termina hoje é levar a vocês a terem conhecimentos que aprofundam realmente o nosso ser. As pessoas que realmente estão buscando informações esotéricas, estão lendo livros que estão à disposição aí em todas as livrarias, podem às vezes se sentir perdidas num mar de informação, e realmente nesse mercado também existe muita invencionice, existe também muita manipulação, ouvintes. Então nós trouxemos aqui para vocês uma corrente realmente muito pura, uma corrente de sabedoria que vem do Oriente, dos verdadeiros mestres da Grande Fraternidade Branca, através dos seus grandes comunicadores, dos seus grandes amanuenses que têm trazido para o Ocidente, principalmente, esta filosofia. Pois tudo que nós temos falado aqui, ouvintes, já é de conhecimento dos orientais há muitos e muitos séculos. E o século passado, ouvinte, teve a presença de um grande instrutor. Uma vez mais na humanidade houve aquele grande processo em que o instrutor do mundo utilizou um discípulo para renovar a sua mensagem para a humanidade. O instrutor do mundo, ouvintes, que na Índia é conhecido como Maitreya, aqui no Ocidente como Cristo, periodicamente ele se utiliza de discípulos de extrema pureza para transmitir a sua mensagem, para renovar, ouvintes, no mundo, assim como ele fez primeiramente há 5 mil anos atrás, quando ele se manifestou como Krishna. Ele já dizia, e isso está registrado no Bhagavad Gita, o canto do Senhor, que é um dos livros, um dos textos do Mahabharata, esse grande texto da sabedoria hindu. Lá, ouvintes, no Bhagavad Gita, Krishna afirma: sempre que no mundo prevalecer a injustiça e as trevas, ele uma vez mais se manifestará. E realmente as trevas que aconteceram no século passado, que esteve, ouvintes, imerso em guerras sangrentas, duas guerras mundiais, dezenas de conflitos regionais, onde mais de 200 milhões de seres humanos pereceram direta ou indiretamente pelas balas, pelas bombas, pela fome, pela desestruturação da sociedade humana que aconteceu. Realmente, ouvintes, poucas vezes houve tanta treva na história da humanidade. Mas, ouvintes, houve um discípulo do Mestre, o instrutor do mundo, o Cristo, que se valeu da mente, do corpo, das capacidades desse discípulo, que foi exatamente Jiddu Krishnamurti. Esse hindu, ouvintes, que foi descoberto pelos teósofos Leadbeater e Annie Besant, pois o seu pai residia dentro da sociedade teosófica na Índia. Desde a tenra idade se foi previsto que ele seria realmente um grande filósofo, um grande pensador, e se previu que ele seria o canal, ouvintes, para o instrutor do mundo. E obviamente que as pessoas ficam impressionadas quando nós dissemos isso, mas eu, quando terminar esse trabalho de hoje, ouvintes, se vocês tiverem a paciência e a abertura, ouvintes, para abrirem realmente as suas mentes, os seus corações para a mensagem que nós vamos levar para vocês, porque Krishnamurti, ouvintes, entre muitos e muitos presentes que ele legou à humanidade, como por exemplo o livro Aos Pés do Mestre, que é o livro de instruções que o Mestre Kutumi passou a ele para a sua preparação para que ele atingisse a primeira iniciação na Fraternidade Branca. Desde Aos Pés do Mestre, ouvintes, Krishnamurti derramou sobre a humanidade bênçãos e ensinamentos que nós realmente precisamos ouvir. E o texto, ouvintes, que nós selecionamos para vocês aqui hoje, que Krishnamurti, que a ele se atribui mais de 200 livros, na verdade, Krishnamurti diz que só escreveu 4 textos da sua própria pena. E é exatamente um desses 4 textos que nós trouxemos aqui para vocês, com a ajuda aqui da minha esposa, Luciana, essa grande teósofa, porque só a paciência de me aguentar realmente já prova que ela é uma grande teósofa. Ela vai me ajudar, ouvintes, a expor para vocês um texto de Krishnamurti chamado A Busca, aonde vocês poderão, ouvintes, sentir a força, a luz, a transcendência desse conhecimento que nós procuramos trazer aqui nesse curso que está findando hoje. Porque o objetivo, ouvintes, desse nosso curso, o objetivo de tudo que nós temos falado é trazer para vocês, ouvintes, materiais de reflexão. O objetivo final é que cada um de vocês tenha a oportunidade de refletir e descobrir dentro de vocês mesmos a sua própria filosofia e despertar, ouvintes, as suas capacidades latentes e verdadeiramente conectar com a sua alma e finalmente com o seu espírito. E no dia de hoje, ouvintes, nós engastaremos a última joia nessa grande construção de pensamentos e conhecimentos que nós trouxemos para vocês. Espero que vocês apreciem, ouvintes, este poema composto por Jiddu Krishnamurti, que foi escrito no ano de 1927, que tem a ver, ouvintes, com todos nós, que é chamado A Busca. A partir de agora, ouvintes, nós teremos aqui na Esotérica FM uma leitura, uma interpretação desse texto. Espero, ouvintes, que vocês tenham aproveitado esse trabalho e que vocês se abram nesse momento, ouvintes, para a força da vivência, da espiritualidade, da mensagem do instrutor do mundo que passou por Krishnamurti e que eu tenho certeza que passou também por esse texto, que visa, acima de tudo, a libertação espiritual de todos nós. Muito obrigado, ouvintes. Vamos passar, então, a esse trabalho. A Busca. Krishnamurti, escrito no ano de 1927. Longamente peregrinei por este mundo de coisas efêmeras, dele conheci os passageiros deleites, como o belo arco-íris que muito cedo em nada se desfaz. Assim, desde as origens do mundo, vi todas as coisas passarem, belas, festivas, deleitáveis. Na busca do eterno, perdi-me entre as coisas finitas. De todas provei, em busca da verdade. No perpassar das idades, conheci as delícias do mundo efêmero. A terna mãe com seus filhos, o arrogante e o livre, o mendigo que erra pela face da terra, o conforto dos ricos, a mulher tentadora, o belo e o feio, o autoritário e o poderoso, o homem importante, o benfeitor, o protetor, o oprimido e o opressor, o libertador e o tirano, o homem de muitas posses, o renunciante, o sannyasi, o homem prático e também o sonhador, o arrogante sacerdote de suntuosas vestes e o humilde devoto, o poeta, o artista, o criador. Prostrei-me diante de todos os altares do mundo. Todas as religiões me conheceram. Cerimônias inúmeras pratiquei. Regalei-me das pompas do mundo. Combatente fui de batalhas ganhas e perdidas. Desprezei e fui desprezado. Conheci as tristezas e agonias de inúmeras desditas. Nadei em prazeres e na opulência, nos secretos recantos de meu coração. Exultei, conheci nascimentos e mortes sem conta. Todas estas efêmeras esferas percorri. Entre êxtases passageiros, crendo-as eternas, no entanto, jamais encontrei o eterno reino da felicidade. Outrora eu te buscava, ó verdade imperecível, ó felicidade eterna, culminância de toda a sabedoria, no topo da montanha, no céu constelado, nas sombras do terno luar, nos templos do homem, nos livros dos adultos, na tenra folha primaveril, nas águas irrequietas, no rosto do homem, no regato cantarolante, na tristeza, na dor, na alegria e no êxtase, mas não te encontrei. Assim como o montanhista ascende aos altos picos, largando a cada passo seus múltiplos fardos, assim também me alcei às alturas, abandonando as coisas transitórias. Como sannyasi de auroras vestes a buscar felicidade com sua taça, de mendicante assim também renunciei, como jardineiro que mata as ervas daninhas do seu jardim. Assim também aniquilei o ego. Como os ventos, sou livre e sem entraves, forte e diligente como o vento, que penetra os ocultos recantos do vale. Rebusquei os recessos da minha alma, purificando-me de todas as coisas, passadas e presentes. Qual o silêncio que, de súbito, se estende sobre o mundo rumoroso. Assim também subitamente te encontrei no fundo do coração de todas as coisas e do meu próprio, sobre a trilha da montanha, sentado numa pedra, a meu lado e dentro em mim te encontrei, e em ti em mim contidas todas as coisas. Feliz o homem que encontra a ti e a mim em todas as coisas, na luz do sol poente, a filtrar-se entre as delicadas rendas da árvore primaveril, eu te encontrei. Nas lancinantes estrelas te contemplei. Na ave que passa rápida e desaparece no negror da montanha, te contemplei. Tua glória despertou a glória que em mim dormia. Tendo encontrado, ó mundo, a verdade, a felicidade eterna, dela desejo dar. Vem, meditemos juntos. Juntos ponderemos e sejamos felizes. Raciocinemos juntos e façamos surgir a felicidade. Tendo provado e conhecido a pleno as tristezas e dores, os êxtases e alegrias deste mundo efêmero, compreendo tua aflição. A glória de uma borboleta só dura um dia. Assim também, ó mundo, são teus deleites e prazeres. Como as tristezas da criança, assim, ó mundo, são tuas tristezas e dores. Teus prazeres que levam a muitas tristezas. Tuas desditas que levam a maiores desditas. Incessante luta e fúteis vitórias. Como delicado botão, após padecer longo inverno, desabrocha e de fragrâncias o ar embalsama, para murchar antes de cair o sol. Assim são tuas lutas, teus grandes feitos e tua morte. Uma roda de dor e de prazer, de nascimento e morte. Assim como andei perdido entre as coisas transitórias, em busca daquela eterna felicidade, assim também tu, ó mundo, estás perdido na esfera do efêmero. Desperta e reúne tuas forças. Olha em torno e medita. Aquela felicidade imarcessível, felicidade que é a única verdade, que é o fim de toda busca, de toda indagação e dúvida, que liberta do nascimento e da morte, felicidade que é a única lei, o único refúgio, a fonte de todas as coisas, que dá perene conforto, essa real felicidade que é a iluminação em ti habita. Fendo-me fortalecido, desejo dar desta felicidade. Tendo alcançado o desapego afetuoso, desejo dar desta felicidade. Tendo alcançado a tranquilidade apaixonada, desejo dar desta felicidade. Tendo vencido a vida e a morte, desejo dar desta felicidade. Larga, ó mundo, tuas vaidades e segue-me, pois se o caminho que leva ao alto da montanha, sei o caminho que leva ao fim desta agitação e tormento. Só existe uma verdade, uma lei, um refúgio, um guia para aquela eterna felicidade. Desperta, ergue-te, medita e reúne tuas forças. Assim como por uma só noite as aves repousam numa árvore, assim também privei com estranhos, em minha longa viagem por muitas terras. De cada feixe de trigo tirei uma espiga, de cada dia tirei algum proveito. Da árvore pejada de frutos colhi um fruto maduro. Mais velozes que a lançadeira do tecelão são os meus dias. Como, através da estreita janela, contemplamos uma única folha verde, uma nesga do vasto céu azul, assim também comecei a te perceber, no começo de todas as coisas. E como a folha se descolorou e murchou, e de escura nuvem a nesga de céu se encobriu, assim também tu te esmaeceste e desapareceste, para renascer outra vez como aquela folha verde e a nesga de céu azul. Por muitas vidas vi passar o frígido inverno e a verde primavera. Aprisionado em minha pequena alcova, eu não via a árvore inteira e todo o céu, e jurava que não existia a árvore, nem o vasto céu. Para mim, era aquela a verdade. Com a ação destruidora do tempo, minha janela cresceu e contemplei então um ramo com muitas folhas, uma vasta expansão do céu, com muitas nuvens. Esqueci a folha verde solitária e aquela nesga da imensidão azul. Jurava que não existia árvore, nem o céu imenso. Para mim, era aquela a verdade. Cansado da prisão, da estreita cela, revoltei-me contra minha janela. Com os dedos a sangrar, arranquei tijolo após tijolo e contemplei então a árvore inteira, seu tronco majestoso, seus ramos numerosos, suas miríades de folhas e uma imensa parte do céu. Jurava que não existia outra árvore, nem outra parte do céu. Era aquela a verdade. Aquela prisão já me não retém. Saí a voar através da janela. Ó amigo, agora contemplo todas as árvores e a vastidão do céu sem limites. E embora eu viva em cada folha e em cada nesga do vasto céu azul, embora eu viva em cada prisão, a espreitar por estreitas frestas, sou livre. Não, nada mais me prenderá. Esta é a verdade. Ó mundo, em toda parte buscas felicidade. Em todos os climas, em todas as pessoas, entre os animais e entre as verdes árvores, à margem das águas turbulentas, nas montanhas altaneiras, nos refrescantes vales e nas terras crestadas de sol, sobre o céu sereno e estrelado, no esplendor do sol poente, no frescor da madrugada. Todas as coisas buscam essa felicidade. Ainda que teus filhos cerquem seus domínios de impenetráveis muralhas, vedando o acesso à felicidade desejada, ainda que teus doutos sacerdotes lutem em defesa dos deuses que mandam adorar, ainda que o conforto dos ricos lhes dê a estagnação, ainda que os oprimidos e explorados estejam a sofrer, ainda que o pensador não tenha encontrado a solução final, ainda que o sannyasi, renunciando ao mundo, não tenha alcançado a iluminação, ainda que o mendigo, implorando compaixão, de casa em casa não tenha achado agasalho, ainda que teus filhos prefiram a escuridão da noite do dia e convertam a noite em dia, todos estão buscando aquela felicidade eterna. Como a árvore desolada sofre e anseia pela primavera e seu alegre verdor, assim todos os teus filhos buscam aquela felicidade eterna. A dama mundana apegada ao seu lixo e riqueza, a mulher do rosto pintado, a donzela leviana, o homem que nos trajes busca a felicidade, o bebedor insaciável, o homem que só pode ser feliz ocupado com a alma, o homem que mata para deleitar-se, o sacerdote de vestes pomposas, o homem cingido de simples tanga, o ator vestido ao gosto dos espectadores, o artista a lutar por criar, o poeta a exprimir em palavras a imensidade dos seus pensamentos e sonhos, o músico cuja alma vibra em sons, o santo com seu ascetismo, o pecador, se existe, esquecido de Deus ou do homem, e o burguês, de tudo amedrontado. Todos estão em busca da felicidade. Eles compram e vendem, e constroem palácios magníficos, cercam-se de toda a beleza que o dinheiro pode comprar, plantam jardins para regá-lo de seus gostos requintados, cobrem-se de joias, ora disputam, ora se mostram cordiais, bebem sem comedimento, comem sem moderação, ora rancorosos, ora pacíficos, rezam e amaldiçoam, amam e odeiam, morrem e tornam a nascer. São cruéis para com o homem e o bruto, destroem e criam, constroem e destroem. Mas todos estão buscando a felicidade, felicidade nas coisas transitórias. A rosa, tão bela e gloriosa, está destinada a morrer amanhã. Em busca da felicidade, erguem-se soberbas estruturas, chamam-nas igrejas e nelas entram. Mas a felicidade lhes foge, tal como nas ruas desadornadas. Inventam um Deus para ter satisfação, mas nele nunca encontram aquilo a que aspiram. O incenso, as flores, as velas acesas, as vestes esplêndidas, a música empolgante são meros estímulos àquela busca. A nota profunda do sino distante, a oração monótona, os apelos, prantos e rogos são meros tateios no escuro em busca daquela felicidade eterna. Em busca da felicidade, edificam templos frios, gigantescos, produtos de muitas mentes, trabalho de muitas mãos. Os cânticos, o fumo da cânfora queimada, a beleza do lupus sagrado, não satisfaz seus anseios em busca da felicidade. Subornam e corrompem, profanam a terra, os mares e montanhas. Suas imagens esculpidas não respondem, e os seus chamados, como um enxurro, se precipita da montanha, tudo devastando em seu caminho. Assim, um instante é destruída sua estrutura de felicidade, como seu amor ciumento mutuamente se destrói. Em busca da felicidade, conferem títulos e nomes sonorosos uns aos outros e pensam ter encontrado a fonte da eternidade. Pensam ter resolvido o problema do seu sofrimento. Em busca da felicidade, casam-se e inebriam-se desta nova felicidade. São felizes como a flor que se abre ao sol, para com o sol morrer. Trocam de amor para renovar seus deleites. Transbordam de êxtase e num instante a desdita é o epílogo de sua fugaz alegria, como a nuvem pejada que se fende e esgota e desaparece dos ares, deixando o céu outra vez desnudo. Assim é seu amor, que é rico e forte, que cria e destrói. Seu amor, tão triunfante ao nascer, tão ardoroso em seus desejos, tão belo em pleno florescer, tão irrefreável em seu preenchimento, fenece como a folha, para renascer e como a folha de novo morrer. Como a árvore tristonha que perdeu sua ridente folhagem, assim é o homem que buscou a felicidade no amor. Na solidão e nas ruas apinhadas, busca-se a felicidade. Todo o mundo clama por felicidade. As brisas sussurram, as procelas rugem ameaças, mas o homem busca a felicidade nas coisas passageiras, nas coisas transitórias, nas coisas que pode tocar e ver, e geme e lamenta a perda de sua felicidade, como a criança chora a boneca quebrada. Porque sua felicidade murcha e morre como a folha tenra. Investiga suas esperanças, seus anseios, seus desejos, seu egoísmo, suas disputas e zangas, seus títulos de nobreza, suas ambições, suas glórias, suas recompensas, suas distinções encontrarás desilusão, vaidade, infelicidade. Investiga suas distinções de classes, suas distinções espirituais, suas limitações, sua vulnerabilidade, seus preconceitos, seus afetos. Encontrarás inconstância de propósitos, inconstância de felicidade. Aonde quer que olhes, onde quer que andes, em qualquer clima que habites, há sofrimento, há dor, vácuos impreenchíveis, feridas abertas e doloridas, descobertas e expostas, ou cobertas com armadura de festivos folguedos. Nenhum homem pode dizer: minha felicidade é indestrutível. Em toda parte há declínio e morte, e a renovação da vida. Assim são os que buscam a felicidade nas coisas transitórias. Sua felicidade é momentânea, como a borboleta que prova do mel de todas as flores e no mesmo dia morre. Como o deserto que recebe abundantes chuvas, mas permanece terra desolada e sem sombras. Assim é sua felicidade. Como as areias do mar são suas ações na busca da felicidade. Como a árvore velha e possante, sobranceira as outras, ao céu se eleva, mas sucumbe aos golpes do machado. Assim é sua felicidade. A felicidade buscam no transitório, fugidio objetivo, e não a encontram. Assim é sua felicidade, que logo se acaba, sem satisfazer, pode-se cultivar em areia a árvore da felicidade. A felicidade que nunca se gasta, que cresce com a ação, que aumenta com o sentimento, que nasce da verdade, que jamais declina, que não conhece começo nem fim, que é livre, a felicidade eterna que eles jamais provaram, a felicidade que não conhece solidão, que é certeza imensa, que é desapego, que é amor impessoal, que é livre de preconceito, que não depende da tradição, de autoridade, de superstições, de nenhuma religião. A felicidade não subordinada ao trem, a nenhum sacerdote, nenhuma seita, que não necessita de títulos, que a nenhuma lei está sujeita, que não pode ser abalada por nenhum Deus ou homem, que é solitária e tudo abarca, que sopra das montanhas nevadas, que sopra do deserto adusto, que arde, que cura, que destrói, que cria, que se alegra na solidão e na multidão, que preenche a alma por toda a eternidade, e que é Deus, que é a esposa, a mãe, o marido, o pai, o filho, que de nenhuma classe é, porém de divina aristocracia, que é a suma purificação, que é a sua própria filosofia, vasta como os mares, ampla como os céus, profunda como o lago, tranquila como o vale silencioso, serena como a montanha, livre da sombra da morte, da limitação do nascer, que é como a firmeza dos montes, que encerra o fruto de muitas gerações, que é a consumação de todos os desejos, a suma finalidade, a fonte de toda a existência, o poço cujas águas nutrem os mundos, o êxtase, a alegria, a luzente estrela de nosso ser, que dá o divino descontentamento, que nasce da eternidade, que é a destruição do ego, o reservatório da sabedoria, que cria felicidade em outros, que tem domínio sobre todas as coisas. Esta felicidade, ó mundo, jamais conheceste, porque de outrem recebeste tua nutrição, ensinado foste pelos sábios que emanam o conhecimento de outrem, ensinado foste pelos lábios de outrem, aprendeste a tirar tua farsa de outrem, que tua felicidade depende de outrem, que tua redenção está na mão de outrem, a sabedoria na boca de outrem, que a verdade só é alcançável através de outrem. Ensinaram-te a adorar o Deus de outrem, a prostrar-te ante o altar de outrem, disciplinar-te sob a autoridade de outrem, moldar-te segundo o modelo de outrem, permanecer à sombra de outrem, crescer sobre a proteção de outrem, a basear tuas opiniões nas de outrem, ouvir com os ouvidos de outrem, sentir com o coração de outrem, pensar com a mente de outrem. Nutrido foste do estímulo das coisas transitórias, do alimento que nunca satisfaz, do saber que desaparece da luta. Nutrido foste pelas mãos dos satisfeitos, com o que é falso e efêmero. Foste nutrido pelas leis, pelos governos, pelas filosofias, dirigindo, impelindo e influenciado. Abrigado foste na sombra, que a todo instante muda, nutrido de falsas verdades e falsos deuses, estimulado por falsos desejos, alimentado de falsas ambições, sustentado com os frutos da terra. Ó mundo, ensinaram-te a buscar a verdade no que é passageiro, e te nutriste de coisas transitórias. Nestas jamais encontrarás a felicidade pela qual a tua alma anseia e sofre. Mas, como mergulhador que desce ao fundo do mar em busca da pérola, arriscando a vida pelo gozo transitório, deveis tu também penetrar fundo em ti mesmo, em busca da eternidade. Como audaz alpinista que escala e conquista os altos cumes, deves tu também ascender aquela altura vertiginosa, de onde todas as coisas são vistas em suas verdadeiras proporções. Como o lótus que, rompendo o loto, ao céu se eleva, deveis tu também arredar todas as coisas transitórias, se queres descobrir aquele reino da felicidade. Como a árvore majestosa, cuja farsa depende de suas ocultas raízes e alegremente enfrenta os vendavais, deves tu também assentar profundamente em ti mesmo tua farsa oculta para enfrentar as vicissitudes do mundo. Como a rápida corrente conhece sua nascente, deves tu também conhecer teu próprio ser. Como o manso lago azul, de ignota profundeza, deve ser insondável a tua profundeza. Como o mar encerra uma multidão de seres vivos, em ti jazem ocultos segredos de todos os mundos. Como na encosta da montanha, em altitudes várias, diferentes flores crescem, assim também em ti existem gradações da beleza. Como a terra em seu seio abriga tesouros que o homem jamais viu, em ti jazem ocultos, ignorados segredos. como a imensa e inesgotável farsa dos ventos, em ti reside imensa e invencível energia. Com os cumes das montanhas, alegrados de sol, deves tu exultar na luz do conhecimento de ti mesmo. Como a trilha tortuosa da montanha descortina a cada instante vistas novas, assim também em ti há uma revelação constante. Como a estreita remota, como a estrela remota a cintilar em noite escura, é aquele que descobriu a si próprio. Só em ti se encontra Deus, pois outro Deus não existe. És o Deus de todas as religiões e nações que o adoram. Só em ti há alegria, êxtase, energia e farsa. Só em ti existe o poder de crescer, mudar, alterar. Só em ti se encontram acumuladas as experiências de muitas idades. Só em ti, a fonte de todas as coisas, amor, ódio, ciúme, medo, furor e brandura. Só em ti se encerra o poder de criar e destruir. Só em ti o começo de todo pensamento, sentimento e ação. Só em ti reside a nobreza. Só em ti não há solidão. De todas as coisas é Senhor, de todas as coisas a fonte. Só em ti reside o poder de fazer bem e fazer mal. Só em ti o poder de criar céu e inferno. Só em ti o poder de reger o futuro e o presente. És o Senhor do tempo. Só em ti está o reino da felicidade. Só em ti a vida eterna. Só em ti a fonte inesgotável do amor. Ó mundo, se queres conhecer todos os segredos, os tesouros de muitas idades, as experiências de muitos séculos, a farsa acumulada de muitas gerações, o pensamento do passado, os êxtases e alegrias, as tristezas e dores de passadas eras e as ações grandes e fúteis das muitas vidas que para trás deixaste, os séculos de incerteza e de dúvida. Se queres conhecer o futuro imenso, a jubilosa acepção, as sublimes alturas, a aventura do bem e do mal, o produto de todo pensamento e de todos os sentimentos e ações, das muitas vidas passadas e futuras, se quer conhecer teus ódios, teus ciúmes, tuas agonias, teus prazeres e dores, teu amor estático, teu titoso enlevo, tua ardente devoção, teu borbulhante entusiasmo, teu ditoso zelo, teu culto doloroso, tua incontida adoração. Se queres conhecer o perdurável, o eterno, o indestrutível, a divindade, a imortalidade, a sabedoria, que é o tesouro do céu, se queres conhecer o eterno reino da felicidade, a beleza que nunca se desvanece ou declina, se queres conhecer a verdade imperecível e única, então, ó mundo, perscrutas tuas próprias profundezas. Com os olhos límpidos, se queres perceber todas as coisas, como o lago tranquilo que reflete o céu, assim deverão todas as coisas em ti se refletir. como a flor que desabrocha. A branda luz do sol, deve tu te abrir, se queres conhecer, como a águia aos ares se alça, incontida e livre, deves tu ascender, se queres conhecer como o rio desce alegre para o mar. Deves tu alegrar-te, se te queres conhecer a montanha forte e pujante. Deves igualar-te, se queres conhecer como a gema que cintila ao sol. Deves tu cintilar, se te queres conhecer como a mãe que o filho aconchega com terna afeição, assim deve ser, se te queres conhecer. Como os ventos são livres e nada os entrava, assim deves ser, se te queres conhecer. Se de todas as coisas queres provar, ó mundo, e comigo entrar no reino da felicidade, livra-te deste veneno que corrompe a verdade. O preconceito. Livra-te do preconceito, porque és imenso em teus preconceitos, tanto velhos como novos. Livra-te da estreiteza de tuas tradições, convenções, hábitos, sentimentos e pensamentos, da estreiteza de tua religião, de teu culto e adoração, de teu nacionalismo, de teu lar e de teu sentimento de posse, de teu amor, de tua amizade, de teu Deus e da maneira de o venerares, de tua concepção da beleza, de tuas ocupações e deveres, de teus feitos e glórias, da estreiteza de tuas recompensas e punições, de teus desejos, ambições e fins, de teus anseios e satisfações, de teus contentamentos e descontentamentos, de tuas lutas e vitórias, de tua ignorância e de teu saber, de tuas doutrinas e leis, de tuas ideias e opiniões, de tudo isso, livra-te. O preconceito é como a sombra no flanco da montanha, como a nuvem negra no céu límpido, como a rosa que murchou e já não deleita o mundo, como a praga que destrói, a seiva que amadurece o fruto, como a ave que perdeu o vigor de suas asas, como o homem que não tem ouvidos e é surdo para a música melodiosa, como o homem que não tem olhos e é cego para o esplendor do crepúsculo, como as sensações deleitosas para o homem sem vigor. O preconceito é como o lago agitado, que não reflete a beleza do céu, como a rocha nua da montanha, como a terra árida de uma região sem sombras, como o leito seco do rio há muitos verões, privado do frescor das águas, como a árvore que perdeu a felicidade do seu verdor, como a mulher estéril, como o sopro do inverno que mira todas as coisas, como a sombra da morte sobre um fértil região. O preconceito é mau, corruptor do mundo, destruidor do belo, raiz de todas as desditas, medra na ignorância. É um estado de total escuridão, impenetrável à luz. É abominação, é pecado contra a verdade. Se te queres conhecer, livra-te dessa erva daninha que te enleia, te sufoca, te destrói a visão. Te mata a afeição, te tolhe o pensamento. Quando livres fores, sem peias, teu corpo bem controlado, sem tensão nenhuma, teus olhos capazes de todas as coisas perceber em sua pura nudez, teu coração sereno e rico de afeição, tua mente bem equilibrada, então, ó mundo, os portões daquele jardim do reino da felicidade estarão abertos. Desde o começo dos tempos, desde as origens da terra, eu te conhecia. O destino de todas as coisas, como o impetuoso rio conhece desde sua nascente, o alvo de sua longa jornada. Ainda que percorra muitas terras, assim também eu conheci a meta, como na estação do inverno a árvore nua conhece as alegrias da aventura primavera, assim também eu conhecia a meta. Longamente peregrinei através de muitas vidas, por muitas terras, entre muitos povos, em busca daquela meta que eu conhecia. Como as águas estagnadas se purificam com a vinda das chuvas, assim também eu ficar inerte, até que a tormenta das lágrimas me veio purificar. Carreguei o pesado fardo de muitas posses, das riquezas do mundo, dos confortos que fazem a estagnação. Regalei-me das delícias da abundância, até que a tormenta das lágrimas lavou-me o orgulho da riqueza, e como as terras do deserto sem sombras, assim se tornou minha vida. Prostrei-me ante os altares dos santuários que encontrei à margem da estrada. Seus deuses me recusaram a meta que eu conhecia. Seus sacerdotes me cativaram com a magia de suas palavras, a embriaguez de seu incenso, abrigado nas sombras, entre as paredes do templo, na treva permaneci, a implorar aquela meta que eu conhecia. E então, de novo, o turbilhão da dor jogou-me para a estrada. Criei filosofias e credos, complicadas teorias da vida, entranhei-me das criações intelectuais do homem, com elas me engrandeci na ignorância. E então, súbito, como a tempestade desaba, vi-me nu, esmagado pela agonia das coisas transitórias. A tudo renunciando, nu como estava, retirei-me do mundo dos prazeres para a solidão, à sombra das grandes árvores, no reconhecimento do vale silencioso. Busquei a meta, como minha alma implorava a meta que eu conhecera através dos tempos. Grande era o meu amor, grande a satisfação que me dava e cantava. Eu dançava no êxtase do meu amor. Mas, assim como a terna rosa e murcha em pleno verão, assim meu amor mirrou em pleno fogueiro. Fiquei vazio como o amplo céu, implorando a meta que eu conhecia. Como construtor dispõe tijolos sobre tijolos para o edifício e seus sonhos. Assim, desde a antiguidade, desde as origens da terra, eu ajuntei os resíduos da experiência de vidas sucessivas para a consumação dos anelos do meu coração. Como a flor dorme de noite, reservando sua glória para as alegrias da manhã, assim eu, reunindo minhas farsas, penetrei fundo nos arcanos do meu coração para gozar as alegrias do descobrimento. E como homem que a luz discerne no fim do extenso túnel, assim eu discerni o alvo da minha busca, a meta que eu conhecia. Olha, minha casa está pronta e bem abastecida. E agora sou livre para iniciar a viagem. Como o rio potente conhece desde sua nascente a meta de sua longa jornada, eu também conheci a meta. Assim como o tempo do inverno, a árvore desnuda conhece as alegrias da vindoura primavera, eu também conhecia a meta. Desde a mais remota antiguidade, desde as origens da terra, eu conhecia a meta final de todas as coisas. Olha, é chegada a hora que eu aguardava. Liberto estou da vida e da morte. Tristeza e prazer já me não visitam. Liberto estou do apego na feição, emancipado do mito dos deuses. Como o luar claro e sereno da estação das colheitas, assim eu sou na minha libertação. Simples como a tenra folha, pois em mim tenho guardados muitos invernos e muitas primaveras. Como a gota de orvalho é a filha do mar, assim também eu nasci no oceano da libertação. Como o rio misterioso que no largo mar se lança, adentro me lancei no mundo da libertação, a meta que eu conheci. Então, queridos ouvintes, termina aqui com a leitura, essa verdadeira interpretação desse maravilhoso texto de Jiddu Krishnamurti, A Busca, do ano de 1927, com a emoção, com a inspiração, com a atração das vibrações espirituais, evocando no peito de cada um de nós a emoção de sermos peregrinos nesse vale da busca espiritual. Eu realmente agradeço do fundo do coração a audiência e o prestígio que vocês têm dado a esse nosso trabalho. Então termina aqui este curso, caros ouvintes. Agradeço uma vez mais a minha querida esposa e também irmã, a Luciana. Se ela quiser dar uma boa noite, por favor, Luciana. Ah, eu que agradeço a oportunidade e desejo a todos muitas felicidades. É um momento de renovação. Então vamos voltar para o nosso eu interno, para que ele possa realmente manifestar toda a sua essência divina. Então, namastê a todos. Namastê, Luciana. E a todos os nossos ouvintes, convidamos a vocês fazermos a última vibração desse programa. Fechemos os nossos olhos, ouvintes. Vamos uma vez mais focalizar nosso batimento cardíaco, sentindo a vida que pulsa no nosso coração, e com o poder da nossa mente, visualizemos ali dentro dos nossos corações a luz imortal da nossa chispa divina brilhando intensamente dentro do nosso ser. Que a bênção, caros ouvintes de Deus, a sua vida, que jamais termina, que rege, que controla esse universo, ouvintes, transborde pelo nosso coração nesse momento. Nos sentamos, ouvintes, unidos de coração a coração, visualizando essa luz se expandindo dentro de nós, preenchendo todo o nosso ser. Que essa luz vá além do nosso corpo, pela nossa aura, e que nós possamos caminhar sempre a senda da nossa evolução, iluminados por essa luz perene que brilha dentro dos nossos corações. Vamos, ouvintes, procurar nesse instante, procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro e mais branco do que a neve, e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, queridos ouvintes, muitíssimo obrigado por estarem aqui conosco, acompanhando ao vivo, e a todos vocês que estão nos acompanhando nas gravações. Realmente agradecemos muitíssimo a oportunidade de estar a serviço de vocês, ouvintes. O programa Lux Esotérica voltará ao vivo, agora só no ano de 2011. Nas próximas semanas nós teremos aqui no nosso horário reapresentações dos nossos prévios programas, que muitos amigos que estão chegando pela primeira vez ainda não ouviram, então recomendamos a vocês. E esperamos, ouvintes, para todos vocês, que 2011 seja um ciclo de muitas realizações, com muita fartura, com muito desenvolvimento, muitas realizações, principalmente as espirituais. A todos vocês desejamos antecipadamente um ótimo Natal, boas festas, ouvintes, e um grande novo ciclo que vai se iniciar. E o programa Lux Esotérica estará aqui com vocês, sempre buscando erguer essa tocha de luz, ouvintes, nas noites aqui da programação da Esotérica FM. Nos despedimos, amigos, desejando a todos vocês um ótimo final de noite, um bom descanso, um maravilhoso fim de semana que vai começar. E então deixamos com vocês a programação musical, sempre interativa, democrática, aqui da Esotérica FM, enviando a todos vocês, ouvintes, aos nossos associados, simpatizantes da Levir, nossos ouvintes e aqueles que estão chegando pela primeira vez, o nosso forte, nosso fraternal, nosso carinhoso abraço para todos os ouvintes do programa Lux Esotérica. Até o ano de 2011, amigos e amigas ouvintes.